Bem-vindos a uma nova edição do Director's Cut. O meu nome é Tiago Alves e comigo hoje estão António Mendes. Olá, António. Olá. E Silvia Pina. Olá. O episódio de hoje é completamente dedicado ao Motel X, sobre o qual vocês fizeram uma coisa com dois dos organizadores. Ainda não sei Calma. Muito bem o que é que foi. Sim. Os dois organizadores eram muito bonitos, muito delicados, tinham umas mãos de fada. Não, na realidade foi apenas uma, entrevista. Que eu, a Adriana e a Silvia fizemos há dois dias. E enquanto não estavas, estavas de férias, seu Baldas. Estava debaixo do sol. Sim. Então vamos passar a entrevista. Na Chamusca. Força. As velhas praias da Chamusca. Isto é basicamente um até para a semana, pessoal. Adeus! Adeus. Tchau! Então, contamos aqui hoje com a presença no estúdio da Rádio Zero dos organizadores, de dois dos organizadores do Festival Motel X, nomeadamente o Pedro Soto e o João Monteiro. Bem-vindos. Obrigado. Olá, obrigado. Olá. Então, em primeiro lugar, eu queria saber, caso alguém esteja a ouvir-nos e que nunca tenha ouvido falar deste festival, que tenha vivido eventualmente debaixo de um calhau nos últimos 6 anos, o que é exatamente o Festival Motel X? Opa, obrigado pelo elogio. O que é um festival não competitivo, à exceção de uma secção dedicada a curtas metragens de terror portuguesas. Isto tem a ver com o objetivo do festival, que é estimular a produção de cinema de terror em Portugal, seja ele de que maneira for, ou de que forma for, porque não podemos ser exigentes, tendo em conta que neste momento não existe sequer cinema em Portugal. Não há. E, portanto, são 5 dias intensos. A ideia do motel é um bocado essa, que é um sítio de estadia curta. 5 dias intensos, no quais passamos filmes de terror recentes, provindos um bocado de todo lado, de todo o mundo. Temos secções temáticas, como é o caso do Quarto Perdido, que tem a ver com um bocado com descobrir no baú do cinema português casos de cinema de género. Eu diria, queria dizer terror, mas acho que é um bocado ilusão, porque não existe de facto. E depois todo o tipo de atividades, nomeadamente workshops, e também a vinda de sempre de, pelo menos isto é uma meta que nós estabelecemos e até agora temos escolhido bastante bem, que é trazer sempre um mestre incontornável do género para partilhar um bocado a sua experiência com os fãs e com quem também quer fazer cinema de terror em Portugal, obviamente. Mas antes de falarmos da edição deste ano, queríamos saber como é que surgiu já agora a ideia de fazer este festival originalmente? Já havia uma organização anterior? Sim, nós começámos como cineclube, portanto as nossas raízes são cineclubistas, era um bocadinho esse espírito e essa reunião à volta de um filme que nos moveu a prosseguir e a iniciar as nossas atividades em termos de exibição de filmes. Isto foi no início dos anos 2000. Fizemos alguns fins de semana de terror, era assim que chamávamos as nossas sessões especiais. Trazíamos sempre um filme que não tivesse estreado em Portugal, um filme de terror. Tentávamos sempre que o filme a seguir fosse um bocadinho diferente do anterior. E em 2005 tivemos uma parceria com a Cinemateca, foi em setembro também, curiosamente, e fizemos uma retrospectiva, um ciclo dedicado aos filmes de zombies. Correu muito, muito bem. A Cinemateca esteve cheia para estas sessões, em quase todas, foram cerca de 15, pelo menos, sessões. E, portanto, mostramos filmes desde os anos 40, com o White Zombie, até aos anos, aquele ano, 2005, com a estreia do Land of the Dead, do Jorge Romero. Foi aí também que iniciámos o nosso desejo e a nossa busca para tentar convencer o Jorge Romero a vir. Um dia, o primeiro convite foi naquele ano, na Cinemateca. Teve por um fio mesmo, foi ia sendo possível. Infelizmente não foi, mas por outro lado as coisas também correram bem passados 5 anos, talvez, ou mais. Sim, 5 anos, exatamente. Uma coisa que é bastante notória é precisamente a evolução que o festival teve ao longo destes anos. Penso que cresceu imenso. Querem falar também um pouco disso? Sim, nós, o festival foi crescendo em todos os aspectos, felizmente, e também é um bocadinho esse objetivo que traçamos a cada ano que iniciamos. E, portanto, também tentamos crescer dentro dos nossos limites, das nossas capacidades. Este ano é realmente o ano em que vai ser mais intenso em termos de número de sessões, número de filmes também. Portanto, estamos a aproveitar cada vez melhor todos os espaços temporais que existem e também termos de espaço, propriamente dito, no São Jorge. Só nos faltam mesmo as sessões de manhã. Este ano vamos iniciar as sessões mais cedo, além das curtas ao almoço ao meu quarto. Temos também sessões na sala 1 a começarem logo às 2 da tarde. Se correrem bem, sabe-se lá se no futuro não poderemos ter um Motel X das 9 non-stop 24 horas por dia. Porque a ideia é mesmo como o João disse, são 5 dias muito intensos e nós pretendemos mesmo continuar a ser um dos festivais de cinema mais intensos de Portugal. E a ideia também é um bocado de explorar os limites deste formato. Então, e em relação à programação deste ano, não vos queria perguntar que filmes é que recomendam, porque suponho que recomendem todos. Não, mas... eu recomendo uns e eu recomendo outros, sim. Certeza. Mas, por exemplo, dividindo um pouco por géneros, há quem goste mais tipo de slashers, há quem goste mais de terror psicológico, há quem goste mais de filmes com alguma comédia. Que filmes é que recomendariam a cada um desses tipos de estás basicamente pessoas. A perguntar-nos para falar de todos os filmes, né? Pois, era isso que eu queria evitar. Exato. Esqueceste dos filmes intelectuais também. Ah, certo. Nós também temos exato. Filmes intelectuais e filmes... Xunga, não é? Xunga não é um bom termo. Trash, talvez. Trash. Mais erudito dizer isto. Pergunta é qual é que é os filmes? Vamos começar por algum género, por exemplo. Este ano temos algumas fusões de géneros. E também às vezes, isto até falando um pouco no nosso processo de seleção, envolve muita discussão, às vezes algumas dúvidas, mas no final há coisas que são tão extremas que nós temos mesmo que selecioná-las e mostrá-las também para trazer a discussão cá para fora. Estou a falar de casos como o The Raid Redemption, um filme indonésio realizado por um realizador galês e que leva aos limites não só a ação, porque basicamente são 90 minutos de ação non-stop, mas junta também artes marciais e uma violência extrema com gore e com imagens gráficas muito, muito fortes. E, portanto, é um filme que se insere perfeitamente no género do terror. Aqui se calhar num subgénero, ação extreme, pronto, há vários termos que poderiam ser usados. Sim. Eu sugeria, tendo em conta que hoje em dia, desde há 10 anos pelo menos, que os filmes de terror andam numa espécie de loop, a recitarem-se e a recriarem-se constantemente, de vez em quando aparecem uns quantos filmes que são... não estão muito preocupados com o tipo de citações que fazem ou com as fontes que bebem, mais preocupados em contar uma boa história, bem escrita, bem realizada, sem estarem preocupados em fazê-lo, sei lá, ao estilo torture porn, ao estilo, como é que, found footage, que é agora à moda. E nesse campo eu recomendo vivamente um filme chamado The Pact, que é um filme norte-americano que vai passar duas vezes no festival, que é... não sei, é um filme quase a roçar a perfeição, pelo menos, assim, dos últimos que eu vi, que recomendo vivamente. Fora disso, há dois regressos muito esperados, de dois franceses, são três franceses, mas são só dois filmes, que é o caso do novo, dos realizadores do Alan Terrier, que é um filme que nós já passámos há dois anos, que se chama Livid, e um outro do novo realizador do Martyr, que são duas sessões... Geralmente, quando as pessoas nos falam de Motel X, dizem que falam sempre no Martyr como sensação que mais gostaram, o que é estranho para mim, porque é um filme realmente... é um martírio, literalmente. E que também fez um filme novo chamado The Tall Man. A única coisa que pode estragar um bocado estes filmes, e isto aconteceu-nos connosco também, é as expectativas que se criam depois de ver filmes tão intensos como aqueles que eu já referenciei. E estes filmes são completamente diferentes, portanto, são mais a ideia de uma autoria do que propriamente de dar ao público o que ele está à espera, o que isso obviamente é uma grande vantagem, é uma grande virtude do autor. Fora isto, há o novo da saga Rec, para quem gosta de filmes de zombies, ou para quem gostou dos outros filmes, apesar deste ser diferente, porque não é um bocado dentro daquela ideia de reportagem, não é? Como eram os outros, e é mais no registro da comédia. A sequela da Centopeia Humana, por exemplo. Sim, isso aí talvez se possa inserir, é polémico se calhar o que eu vou dizer, mas nas comédias grotescas, mas é também uma proposta de ponto de vista, não é? Mas realmente o filme é intenso e tem cenas muito chocantes, não se pode deixar de dizer isso e de avisar, mas tem também uma espécie de humor que se pode detectar caso se aguente até ao fim. A parte, se calhar, do The Human Centipede 2, temos também o Inbred, mas aqui com um registro de comédia muito mais assumido. É um filme do Reino Unido, é, por acaso, e curiosamente, não sabemos ainda bem porque é o único filme do Reino Unido na secção de serviço de quarto. Há algumas coproduções, mas este é o único. E se calhar podemos destacar também um terror sobrenatural com uns toques de drama, também muito interessante, e uma proposta forte da Tailândia com o La La Land. Como já dissemos, o festival tem vindo a ganhar dimensão. Poderíamos esperar no futuro que, à semelhança de outros festivais que já foram saindo de Lisboa, também o Motel queria sair de Lisboa? Sim, que criem eventos satélite. Não. É um bocadinho, para já, difícil de prever, mas enquanto festival, enquanto Motel X, diríamos que não, quer dizer, não se pode replicar o Motel X noutro sítio, porque o Motel X é em Lisboa, não é? Agora, interessa-nos, se um dia surgirem condições, sei lá, não só em termos de parcerias, etc., fazer alguma coisa especial noutro sítio, mas nunca seria, ou pelo menos não está, e não temos sentido essa vontade de fazer as extensões que muitos festivais fazem, ou fazer um mini Motel X. Isso para já não nos agrada. Pensar mais numa espécie de atividade, mais como nós fazíamos quando era o Cine Clube de Terror de Lisboa, que são ciclos bastante especiais e que tenham a ver exatamente com o convite e de onde surgem. Agora, se o Motel X para nós só faz sentido dentro do São Jorge, naquelas datas, não conseguimos imaginá-lo, nem queremos imaginá-lo, porque isso obrigar-nos-ia também a desviar a atenção daquilo que é o objetivo neste momento, que é fazer este. E tendo em conta que, pronto, cada vez está mais difícil, nós não sabemos, obviamente, também como é que vai ser a situação em 2013, principalmente, não proibimos a nós próprios de pensar avante, mais avante. Tem a ver também um bocadinho da maneira como estamos estruturados, porque mesmo assim somos uma equipa pequena, apesar de sermos 4 na direção, mais 1 na programação, portanto somos 5 na programação, mas estamos o ano todo um bocadinho a pensar todos os detalhes quase de novo, e para já não temos mesmo capacidade para estar a pensar noutro evento, mas sabe-se lá no futuro, não é? Ok. Como é que o Motel X se diferencia do outro grande festival do cinema de terror em Portugal, o Fantasport? Eu diria, quer dizer, em primeiro lugar, Fantasporto não é um festival de cinema, não, já nem fantástico. Okay. Pelo menos de acordo com os organizadores do Fantas. Sim, desde os anos 90 que eles assumiram a componente e a temática generalista. Portanto, eu não sei como é que era nos anos 80, mas quer dizer, eu quando comecei a visitar o Fantasporto já era um bocado dentro de um modelo de festival mais convencional, digamos assim. Tenho alguns ecos de como é que era antigamente e talvez aí possa haver alguma semelhança, mas como nenhum de nós éramos todos adolescentes ou pré-adolescentes dos anos 80, é um bocado complicado, mas não há, a diferença é só, em primeiro lugar, o Motel X é só dedicado ao terror, somos um bocado facciosos nessa coisa. Não é competitivo, tem 5 dias, quer dizer, acontece numa altura completamente diferente e raramente passamos os mesmos filmes. Já aconteceu, mas tem mais a ver com questões de programação do que propriamente com o tipo de opções. Nunca pensámos que era ocorreu-nos que nos fizessem essa pergunta ao longo de tanto tempo. Eu diria que, mesmo assim, acontece ainda bastante para o público, se calhar o Fantasporto ser muito associado ao terror, mas quer dizer, também não sei muito bem porquê, se calhar porque continua a ter muitos filmes de terror ou alguns filmes de terror, mas a generalidade da programação não é cinema de terror. E daí, quer dizer, é um bocadinho perceber as diferenças, mas essencialmente, quando também pensámos num festival, pensámos num festival não competitivo e com esta intensidade dos 5 dias e dedicado a este género, e também afastámos-nos naturalmente, ou não sentimos essa necessidade de ter várias secções competitivas, vários prémios, então, portanto, são coisas que se calhar existem noutros festivais, mas nós, não sei, talvez também virmos se calhar daquela ideia de um cineclube, ainda por cima um cineclube de género, talvez também nos tenham vindo à cabeça outras ideias de como é que um festival poderia funcionar, por isso a comparação poderá ser uma parcela da programação, mas é totalmente diferente, é um facto. Mas acaba por ser também honroso, não é? Compararmos constantemente a um festival com 30 anos de história, nós que só temos 6, quer dizer, o 6 ainda não aconteceu, já temos 5, pronto. Mas é possível que aconteça, só faltam poucos dias. É possível, eu tenho esperança este ano. Sim, provavelmente. O Motel X também é um espaço de aprendizagem. O que é que nos podem dizer sobre as masterclasses que têm planeadas para este ano? Nós vamos começar na quarta-feira com atividades na Sala Montepio. Esta sala é a Sala 2, fica cá em baixo, logo no piso 0, e a entrada é livre para todas as suas atividades. Vamos começar com as atividades ligadas à nossa parceria com a Odd School, a escola parceira do festival este ano, dedicado à indústria do entretenimento digital. Portanto, tudo o que seja novas tecnologias, portanto, novas abordagens digitais em termos de produção de imagens, eles dominam. E é um bocadinho isso que eles vão mostrar, vão ter um live act que vai acontecer durante 3 dias, portanto, quarta, quinta e sexta, acompanhado também de um technology showroom, que vai mostrar também um bocadinho os equipamentos que permitem fazer os vários tipos de trabalho e os equipamentos adequados para fazer este tipo de trabalhos. E todos os dias acontecerá uma masterclass ou uma conferência também dedicada a este tema, sendo que vai haver uma sobre como fazer um portfólio, um reel, para fazer propostas no seio desta indústria. E termina na sexta-feira, em coprodução com o Motel X, com a masterclass do Filipe Melo, a propósito do Lycanthrope, do videoclipe dos Municipal, que o Filipe Melo realizou. E, portanto, a ideia, isto será o chamado Odd Making Of, e que vai mostrar e vai explicar, na voz, na pessoa do Filipe Melo, todo o processo, desde a ideia, tanto da concepção, desenvolvimento, pré-produção, produção, pós-produção e depois a parte final de distribuição, divulgação. É muito interessante, é um evento que dura duas horas, mas vale a pena pela informação que vai ser possível recolher, e é sempre de entrada livre, recordo. Mas temos... Depois, sim, no fim de semana há obviamente masterclass mais... Espero eu, não sei, pelo menos eu, é mais esperada, que é do nosso mestre deste ano, o Sr. Dário Argento, também é de entrada livre na Sala 1, às 4 da tarde no domingo, e portanto vamos discutir um bocado a carreira do Dário Argento, mostrar alguns certos e obviamente abrir a porta ao público para poder também colocar as suas questões. Depois na Sala Montepio vai haver masterclasses mais que abrangem outras áreas, nomeadamente a literatura, com o David Soares, que é provavelmente é um grande nome da literatura fantástica portuguesa neste momento. É às 15 horas. Que vai-nos falar um bocado do último livro dele, que é todo construído à base de factos e de lendas contadas acerca da cidade de Lisboa. A seguir vamos ter duas masterclasses de produção mesmo, uma de efeitos especiais dada pelos clones, que são os autores de três filmes que já passaram no Motel X, que bastante conhecidos, nomeadamente o Papa Wrestling ou o último Banana Motherfucker. E quem viu estes filmes sabe que eles são de facto muito low budget e são bastante originais, e acho que a maior parte das pessoas ficou a pensar como é que eles fizeram aquilo. E neste caso é um bocadinho contraponto, por exemplo, com o Odd School, portanto eles são totalmente analógicos. Não existe digital. É Odd School contra Old School. Sim. Exatamente. E depois termina com o Capitão Falcão, que é uma série que há de estrear na televisão, não sei quando, mas que nós passámos o episódio piloto ano passado, um bocado a surpresa na sessão abertura, e foi um imenso sucesso. E o João Leitão, que é o autor, que também era autor de uma série chamada Mundo Catita, vem-nos falar um bocado à semelhança do que o Filipe Melo vai fazer deste primeiro episódio, e eu acho que tem uma parte muito interessante, tem a ver um bocado com a escrita destes episódios, porque isto é uma série cómica, mas que parte de um pressuposto um bocado, não diria polémico, é polémico para quem quiser, mas que é a ideia de ser um super-herói do Estado Novo, portanto um super-herói fascista. Logo isso é interessante, porque faltam, pelo menos a meu ver, ou não sei se o Pedro concorda comigo, principalmente na ficção portuguesa, falta um bocado essa ideia de arriscar e ser polémico. Que retrato fazem do cinema de terror em Portugal e de que modo é que o Motel X tenta dar o seu contributo para fazer crescer o género? Eu acho que nós, no geral, achamos que o retrato é bonito. E, portanto, isso quer dizer que nos últimos anos as coisas têm evoluído bastante. E nós, da nossa parte, o que tentámos fazer foi haver algum tipo de incentivo através do prémio, essencialmente, e através do festival, quase como plataforma, não só de exibição, mas também de possíveis contactos depois também lá para fora. E é por isso que ficámos entusiasmados quando a Federação Europeia de Festivais de Cinema Fantástico nos convidou para integrarmos a federação. Nós aceitámos e este ano decidimos, porque temos essa possibilidade, eles dão essa possibilidade aos festivais, decidimos avançar para o Méliès d'Argent e juntámo-lo à secção do prémio. Portanto, o prémio torna-se também, tem aqui uma vertente internacional, e o vencedor vai concorrer pelo Méliès d'Or, que será atribuído em outubro em Espanha, no Festival de Sitges. E as curtas temos recebido muitas curtas todos os anos, todas muito diferentes. É também às vezes isso que tentamos na seleção que fazemos, é mostrar um bocadinho essa diversidade em termos de todos os aspectos, não só de argumento, das propostas, em termos de estruturas narrativas, de maneiras técnicas, digital, analógico. Acontece muita coisa e sente-se que todos os anos há muita gente que vê o Motel X como uma oportunidade e como quase aquela alavanca que é necessário para avançar para uma primeira curta, não é? Mas há também pessoal já de nível profissional, já com experiência, já com outras... Não, e há pessoas que não desistem, que ainda é melhor, que me deixa mais feliz, porque mesmo que não entram um ano, continuam a enviar, não ficam desmotivadas, e nós esperamos que ninguém fique desmotivada, porque é tudo uma questão do gosto, nós não temos... A única autoridade que nós temos é que nós damos ao trabalho de organizar isto, e portanto essa é a única autoridade que nós temos para escolher os filmes, e obviamente o nosso gosto pessoal, quer dizer, e discutimos horas e horas e vamos até ao limite de discussões até chegarmos a um número consensual, digamos assim, mas já às vezes ficamos um bocado com a sensação que apetecia tipo dizer a outras pessoas que epá, não desistam, continuem a tentar, porque isto não é definitivo. Eu sei que, porque é muito chato, dá muito trabalho fazer um filme, e é preciso muita coragem, é preciso trabalho duro, e não é por 5 pessoas não gostarem ou não chegarem a um consenso relativamente que as pessoas devem desistir e devem continuar a tentar. E uma das maiores alegrias deste trabalho ou deste esforço nosso é perceber que muitos destes filmes já têm entrado noutros festivais, já têm algum impacto, nomeadamente os clones, com fazer masterclass. Já estreiam as curtas deles fora do Motel X, né? Qualquer dia temos que lhes pedir ou que lhes pagar, por favor deixem-me passar, porque eles já vão estrear no Fright Fest ou em Sitges ou noutro sítio qualquer. E, é verdade. E eu espero que isto continue a acontecer e aconteça com muitos mais outros artistas que já têm um universo próprio, que já dá para perceber isso através de 3 anos de competição. Sim, esses filmes têm um percurso incrível, não só cá dentro, porque também há muitos festivais a acontecer e mostras, ciclos, mas como juntados lá fora. Nós, além disso, até gostaria de acrescentar, este ano o prémio passou também a ter o limite de 15 minutos, as curtas admitidas, mas não é de todo um impeditivo para que as pessoas enviem outras propostas com outro tipo de duração, porque poderão sempre passar fora de competição, fora do prémio Motel X, e eu acho que é na mesma interessante, e deixo também aqui o desafio para não se esquecerem dessa hipótese. Nós cá em Portugal, por exemplo, nós tivemos o Fantasporto, que de facto foi um festival de cinema de terror, mas agora já não é. Tens o Motel X, que é um festival que é totalmente dedicado ao cinema de terror. Mas não parece haver um cinema de terror português. Por exemplo, os espanhóis têm bastante cinema de terror, os catalães sobretudo. Porquê que isso não acontece cá em Portugal? Há uma falsa ideia de que é muito usada, nomeadamente a nível político e demagógico, que é que nós portugueses somos descendentes desse grande povo conquistador dos mares. E a verdade é que isso já aconteceu há 500 anos, e desde então tivemos 3 séculos de Inquisição, portanto, quer dizer que houve uma censura artística total, e estamos a dizer que quem se atravesse era queimado. E passaram um pouco mais de 100 anos até termos iniciado um regime fascista que durou 50 anos, portanto, logo aí fez com que, de certa forma, não houvesse uma tradição literária que há em Espanha, que há em Inglaterra, que há na Alemanha, e depois também... Mas, precisamente, em Espanha também tiveram o regime franquista, também tiveram a Inquisição. Uhum. Em que é que isso... Porquê é que os espanhóis têm mais propensão a fazerem filmes? Nós tivemos mais Inquisição mais tempo que os espanhóis, apesar deles a terem inventado. Porquê é que eles têm mais? Eles têm uma indústria, simplesmente nós não temos. Nós nunca tivemos. Tivemos um bocadinho entre os anos 30 e 40, mas depois, a partir dos anos 50 e depois da Segunda Guerra Mundial, o cinema estrangeiro, principalmente o americano, inundou o mercado, portanto, e deixou de haver formação de técnicos, deixou de haver formação de atores. Quer dizer, um dos grandes problemas sempre foi, por exemplo, que os atores são de teatro, não são de cinema, e depois, quando são de televisão, a crítica diz que são filmes televisivos, ou seja... E não só isso, quer dizer, passado o 25 de Abril, também a opção relativamente ao cinema português foi mais de criar uma espécie de escola própria que fosse um bocado como, sei lá, a Nouvelle Vague ou o neorrealismo lá fora. Mas acabou porque não foi uma coisa bem construída, porque acabou por afastar também o público do cinema, e via o cinema de género como o cinema comercial. Portanto, aqui o que se queria era um cinema de autor, era um cinema original completamente, e de facto conseguiu-se, mas em Portugal não tem expressão. E, portanto, quer dizer, e eu acho que isso basicamente levou-nos até esta situação neste momento. Mas eu acho que sim, eu concordo, e acho que no geral também há um bocadinho uma falta de, se calhar, de cultura cinematográfica com mais tempo. Portanto, existe, claro que existe agora, mas se calhar se tivesse existido há mais tempo, e se continuasse também, se começasse a haver mais essa preocupação a nível cultural no geral, e até se pode falar em termos de escolas, o cinema se calhar poderia ter mais espaço ou haver muito mais propostas de outro tipo de cinema que permitissem trazer alguma variedade, mas realmente houve um caminho escolhido, pronto, quer seja um bocadinho por acaso ou não, de um tipo de cinema ligado a correntes mais, sim, ligadas se calhar à Nouvelle Vague, ao neorrealismo, e eu ao mesmo tempo sinto que é quase... Podia ter acontecido de outra maneira, era quase uma questão de sorte, de poder ter havido ali um momento em que permitissem, se calhar, alguns cineastas mostrar o que estavam a fazer ou o que sabiam fazer. Mas é dramático, porque, principalmente quando começou o Estado Novo, antes do Estado Novo, ali entre os anos 20 e 30, foram feitos alguns filmes fantásticos em Portugal, nomeadamente... E mesmo início dos anos 40, sim? Sim. Pátio das Cantigas, Pai Tirana, etc. e tal, em termos de... A comédia, por exemplo. São filmes fantásticos. Sim. Não, mas a ideia aqui é de filmes de fantasia, ou seja, filmes de género. Filmes de crime, havia filmes de crime em Portugal na altura. Sim, de, sim. sei lá, não digo filmes de terror, mas havia, aliás, houve um filme de terror chamado Três Dias Sem Deus, mas desapareceu, foi o primeiro filme iracano. E a partir do Estado Novo criou-se um bocado a ideia do cinema como propaganda, e portanto, e fechámos um bocado na onda da comédia familiar e daquele tipo de filmes, e não havia sequer o regime nem considerava o cinema português interessante ou uma coisa que valesse a pena apostar. Sim. Portanto, nós acabamos por sufocar-nos um bocadito, e de facto o caso da Espanha é gritante, porque os espanhóis têm não só têm uma escola, como também têm na América Latina, por exemplo, eram os americanos começaram a explorar a América Latina como mercado, portanto, por exemplo, o Drácula, que é dos anos 30, com o Bela Lugosi, foi feita uma versão espanhola, que passou pela América Latina, chegou à Espanha, portanto, eles estão habituados até a ver este tipo de filmes, coisa que em Portugal não... Quer dizer, o cinema novo, por exemplo, em Portugal falhou a nível de público, as pessoas também não estavam habituadas a ver aquele tipo de filmes, só se via... via-se comédias e via-se os filmes americanos, portanto, é pena. Acha que é por isso que os portugueses têm uma visão assim tão depreciativa do cinema português? Do facto de, pura e simplesmente, tudo ter falhado? Acho que ninguém sabe sequer que falhou, porque não há interesse na cultura. Eu tenho uma visão não muito otimista da coisa, mas... E vejo que, por exemplo, quando se fala de cultura, geralmente associa-se mais a desporto e a eventos taromáquicos, por exemplo. Sim. Se falarmos nos números de cinema, de teatro, são coisas fechadas um bocadito dentro de das grandes metrópoles. E desde o pessoal fala Lisboa e Porto, quer dizer, não é assim um grande movimento. E nós, por exemplo, vemos que a maior parte dos filmes que nós recebemos, por exemplo, são da zona de Lisboa, há algumas coisas do Porto e algumas coisas do Algarve também. Mas... Quer dizer, há pouca vida fora disto, não tem a ver com a depreciação, acho que tem mesmo a ver também com a educação. Sim, eu acho que... com políticas culturais. Sim, eu acho também alguns mal-entendidos, não é? E há filmes que ganham um preconceito, e às vezes cineastas, não é? Obras inteiras que ganham preconceito, ou que sofrem desse preconceito que surgiu por múltiplas razões. E depois há muitos equívocos, há muitas coisas incompreendidas e que poderiam, se calhar, com outro tipo de abordagem, chegar a mais gente e ser entendidas de outra maneira. E depois é um bocadinho, não é? Depois podiam surgir, isto podia se espalhar-se a outras situações. Mas é depois também muito fácil compreender que se calhar a oferta não é muito diferente e aí as pessoas começam a ter muito pouca abertura, mas posso ver outras coisas e se calhar não podem, não é? Porque não existem. Pois. E começam a ficar um bocadinho desmotivadas. Não há edições em DVD para descobrir os filmes, não há histórias de cinema sequer. Sim. E há muita... É um bocado que nós tentamos fazer no Motel X com o Quarto Perdido, é passar estes filmes que nem sequer aparecem, ninguém sabe que foram feitos. E eu acho que a função do... E felizmente neste momento há muitos festivais de cinema em Lisboa e até mesmo no país. A função dos festivais é um bocado isso também, quer dizer, não chega à Cinemateca, que infelizmente está um bocado... fechada em Lisboa, quer dizer, não sai dali, não há outros sítios onde possas ver estes filmes. Portanto, a situação não é muito... Agora, tu nem sequer podes fazer download de filmes portugueses, não dá. Mesmo se quisesses. Ver alguns filmes portugueses é como fazer parte de um clube muito restrito de pessoas. O que é, para mim é interessante, mas a maior parte não está para isso. E depois também a crítica não faz... Às vezes enterra mais os filmes do que devia enterrar, quer dizer, não, independentemente de gostar ou não, e cada um tem o seu direito, quer dizer, tem que haver uma espécie de não é didatismo, mas um trabalho mais feito sobre as coisas. Sim. E não de crítica cinematográfica do género é bom ou mau, não é isso que em causa, acho que... Agora, acho que é muito grave que um país não se veja refletido na sua cultura, seja cinema, literatura, teatro, seja tudo o que for. E nós estamos assim invadidos um bocadinho por... Quer dizer, a televisão estragou um bocadinho as coisas. E ainda hoje, há dias, lembrei-me, por exemplo, que descobri o Dario Argento no Canal 2. Num programas que estavam no Canal 2 e neste momento vão fechar o Canal 2. E, quer dizer, é o que se fala, pelo menos é o que se diz. E, portanto, a ideia de que estão-se a fechar imensas portas de coisas que poderiam ser interessantes e que tinham acesso a toda a gente, né? Agora, se quiseres descobrir estas coisas, estão na internet e mesmo assim... O que é que faz falta, na vossa opinião, para o cinema português poder, de alguma maneira, arejar as portas? Acho que, primeiro, não devia haver tanta dependência do Estado, não é? Devia haver, se é possível, leis de mecenato permitissem que privados pudessem investir dinheiro na cultura, que é uma coisa que não existe, por exemplo. Na cultura, no cinema, quer dizer, tu falas... na Espanha e noutros países que têm, quer dizer, não dependem de concursos tanto do Estado, que ainda por cima são decididos por júris, que é assim um bocado, acaba por formar-se, quer dizer, não, é quase um sistema, diria, mafioso, no sentido em que tu não sabes os critérios que estão por trás disto. Sim, sim. Não que não seja bem intencionado, eu não estou a dizer que é mafioso, ou seja, estou a dizer que acaba por ser... Por levantar muitas... É controverso, não é? Sim, um sim, sim. Que é complicado, quer dizer, se fosse um sorteio aleatório também era esquisito, não é? Tómbola! Não, houver critérios, por exemplo, de público, mas mesmo assim é tudo discutível. Agora, mas se houvesse, sei lá, empresas que, por exemplo, em Espanha, no Brasil, tu tens a Petrobras, que patrocina o cinema quase todo. Eu acho que faltava um bocado isso, que é que os produtores independentes conseguissem outras fontes. E que se fizesse um bocadinho também aquela cultura de ok, é um produto comercial, né? Portanto, gasta-se dinheiro, gasta-se tempo, ele tem que ter algum retorno, enquanto continuamos a fazer assim um bocado o cinema em que do género que não tem, que é fundo perdido, quer dizer, é difícil alguém se esforçar para cativar, por exemplo, a atenção do público. Este momento, apesar de tudo, é o momento ideal para as coisas mudarem e surgirem novas propostas, e aqui as novas tecnologias vieram dar uma grande ajuda. Talvez em alguns casos são excessivamente utilizadas só para um tipo de coisa ou para um tipo de abordagem, mas o potencial das novas câmaras, da acessibilidade dos programas de edição, dos efeitos digitais, quando são feitos e pensados com algum tempo e cabeça, eu acho que vai ser mesmo esse o caminho, e vai ser essa nova geração que se calhar vai conseguir trazer, através cá do low budget e dessa gestão do dinheiro que não existe sequer, e trazer novas propostas. Agora, só temos é que conseguir que as coisas não fiquem por um indício, por uma coisa que aconteceu só um bocadinho. E o João Alquim estava a falar do Canal 2 a passar cinema de Dario Argento, e eu lembro-me perfeitamente do 5 Noites, 5 Filmes. E aconteceram casos semelhantes, por exemplo, falando dos telefilmes da SIC. Houve telefilmes muito bons feitos pela SIC, mas depois desapareceu. Portanto, as coisas vão aparecendo um bocadinho e depois desaparecem. E... pelo menos nós, em termos de cinema de terror português, gostaríamos que isso não acontecesse, e vamos continuar a esforçar-nos para que exista esta hipótese de mostrar cinema de terror português. Agora, isto tem que ser tudo junto, não sei muito bem como é que é possível as coisas ganharem um bocadinho de raízes e não se perderem. Agora, o momento é este. E haver uma união a nível de todos os setores também para fomentar isso e não ficar-se à espera que alguém resolva o problema, que é um bocado a ideia portuguesa. E depois há um grande problema que tem a ver exatamente com isto, que é o problema da memória. A memória não funciona em Portugal. As pessoas não registam as coisas e esquece, passaram os tempos, esquecemos que foram feitas estas coisas ou que aconteceram aquelas, e de repente parece que estamos a começar tudo novo constantemente. Mas isso é um problema mais de fundo. Sim. Inserindo uma perspectiva de género, houve um estudo americano de Chrissy Williams que disse que, segundo esse estudo, neste momento a maioria da população do público de filmes de terror são mulheres. E do mesmo modo, este filme começou, é um tipo de cinema que começou com uma perspectiva bastante masculina, e neste momento o que nós vemos é que, pode-se dizer a maioria, mas se não for a maioria, são muitos dos protagonistas são mulheres. Como é que vocês explicariam esta aparente contradição? O terror que poderia ser associado à violência ter tanto apelo? Perguntas complicadas. Isso não é completamente verdade o que tu disseste agora, por exemplo, relativamente a ter nascido como uma coisa masculina. Porque já no início a maior parte do público era feminino. o Drácula, o Frankenstein, os clássicos da Universal, eram mais mulheres que corriam aquilo, porque havia um lado sexual romântico. Sim, havia o lado romântico, mas havia o lado sexual, o lado que tem a ver com a morte e com o sangue e com imensas questões psíquicas. Sim, que eu não vou estar aqui a falar nisso, é? Mas tipo, o Bela Lugosi era um galã. Quer dizer, o que aconteceu foi que houve uma espécie de... Ficou mal visto o género como sexista ou misógino a partir dos anos 80, nomeadamente com o slasher, com o tipo dos filmes slasher, e com o Halloween, que inadvertidamente o Halloween é um filme mais feminista do que exatamente o contrário. Tem a ver um bocado com leituras um bocadito fechadas da coisa. Porque no Halloween a Jamie Lee Curtis é virgem e ela não é morta, enquanto que as outras amigas, que são promíscuas, são mortas. Mas ela, no fim, é ela que mata. E perfurou com uma faca, portanto, com um objeto fálico, ou seja, há muito mais coisas do que parecem. E o que acontece, acho que tem a ver um bocado, quer dizer, uma mudança do papel da mulher também hoje em dia na sociedade, e não é só a nível de consumo, é a nível de profissional, a todos os níveis. E isso é curioso, porque também reparei que a maior parte de... Há muitas mulheres, ao contrário do que se podia pensar, ou seja, não é estatísticas, mas os nossos estudos, poucos estudos que fizemos durante o festival, mostra que é muito equilibrado o número de espectadores. E, nomeadamente, pelo menos as mulheres ou as raparigas que vêm-me dizer que gostaram muito, geralmente os filmes que elas referem são coisas absolutamente horríveis. Tipo o Martyr e o Alan Terrier, que eu achava que eram filmes que, não deviam, que as mulheres não conseguiam ver. A mim vieram-me dizer, pá, adorei. Depois do Alan Terrier, só o Martyr. Sim, é verdade. Fiquei um bocado assustado. Curiosamente, o nosso filme de encerramento é realizado por duas mulheres, é o American Mary, e aí sim também, aí é um caso raro. É um caso raro porque existem muito poucas mulheres a realizar cinema de terror. Portanto, desde já o convite, porque é um momento, esperamos que se volte a repetir, mas durante o festival vai ser poucas vezes. Acontece nas curtas, por acaso. Isso merecia um estudo. Mais do que o público, é mais... o número raríssimo de cineastas fundidas de terror que existe. Eu só gostava de acrescentar que vai estar lá de certeza, porque vocês não devem ver o programa, mas eu sou a feminista do grupo, portanto... Tens que ver os filmes do Argento todos também, cara. Eu também sou feministas, mas ninguém ainda percebeu. Ao contrário do que acontece com o cinema de ação ou de comédia, ou mesmo de drama, porque é que as pessoas no geral têm uma relação tão polarizada com o cinema de terror, do género ou se gosta ou não se gosta? Normalmente existe um bocado essa ideia do fugir fugir do cinema de terror porque é horroroso e tem sangue e assusta, mas porque é que as pessoas fazem isso e o que é que poderiam sugerir para as pessoas que não se interessem por terror, algum filme que as possa fazer mudar de ideias? Há uma coisa que à partida nós sentimos desde o primeiro ano. Aliás, são duas coisas. A primeira foi quando revelámos que íamos avançar para um festival de cinema de terror, portanto seria o primeiro Motel X. Surgia sempre que falávamos nisso, por exemplo, num grupo, alguém que quase timidamente dizia: ah, eu adoro filmes de terror, eu vou lá estar. Portanto, de repente parecia que tínhamos criado um local. Exato. Mas de repente parecia que tínhamos criado um local onde era permitido gostar de cinema de terror em comunidade. E depois o que detectámos também a seguir é que toda a gente tinha um conceito diferente em termos do que era um filme de terror. Nós, se calhar também por sermos vários e termos gostos diferentes, também abraçámos logo o género em toda a sua variedade, e por isso todos os subgéneros é um bocadinho o que nós queremos trazer todos os anos. E aí entram os slashers, entram as comédias de terror, entram também os documentários, também temos documentários sobre cineastas, sobre cinema de terror, entram as comédias também grotescas que passam ainda mais, temos o terror, o extreme, o terror da ação. E, portanto, isso é também um bocadinho que tentamos divulgar e mostrar. Cada pessoa pode vir ao Motel X e encontrar o seu tipo de terror. E se tiver medo, o primeiro conselho que damos é aproveite que ainda tem medo, porque às vezes é raro sentir medo, especialmente quando já se viu muitos filmes de terror. E, portanto, isso é uma coisa boa e não má. Mas se realmente há filmes que são muito, sei lá, objetos de... Para as pessoas, não? Aí podem escolher o resto da programação. Sim, exato. Nem toda a gente funciona da mesma maneira para cada coisa. Eu não faço tensões de alguém que não gosta de dizer, pá, tens que ver porque vale a pena e porque, pá, não resulta, não resulta. Para mim não resultam os musicais e outras coisas. Já fiz um esforço, não tem nada a ver. Agora, os americanos gostam de usar a ideia da montanha russa. E é um bocado, o bom filme de terror faz um bocado isso, é uma espécie de teste ao teu sistema nervoso, mas numa forma segura, digamos assim, tu não te está a acontecer, tu estás a ver acontecer, ainda por cima sabes que é fingir, mas não deixa de te afetar, e aí vem a questão da arte, não é? Da arte da comunicação. Agora, porquê? Estas são perguntas demasiado complicadas, mas há obviamente uma natureza irracional que precisa destas imagens e precisa destes temas. E eu poderia estar aqui meia hora a falar disto, mas não vale a pena continuar. Mas agora, para responder ao fim da tua pergunta, que tipo de filmes, eu acho que, qualquer clássico. Se tu quiseres defender o género de terror, longe de pessoas que são preconceituosas ou snobs, que ainda é pior, basta dizeres que grande parte dos realizadores clássicos do cinema em geral fizeram todos filmes de terror, né? Tens o Shining, o Kubrick fez o Shining, o Bergman fez A Hora do Lobo, Coppola começou no Corman, o Spielberg também, tens o Spielberg, tens o Cameron, temos o Brian Cameron. De Palma também. Sim, os americanos passaram todos lá, mas mesmo na Europa tens o Dreyer da Palavra, que fez uma coisa chamada Vampire. Sim, sim. Que é um grande filme. Tens o expressionismo alemão, que toda a gente diz, toda a gente não, mas é mesmo o nascimento do cinema de terror, nasce na Alemanha. Sim, sim. Com o Caligari, com o Murnau, com esses todos. Portanto, basta ir ver essas fontes para começares a perceber um bocado. Mas quer dizer, se não fores preconceituoso e mesmo vejas um filme como A Noite dos Mortos Vivos ou até O Massacre no Texas, consegues descobrir que não são assim filmes tão básicos como quanto isso, ou de exploitation, que não é um termo em português, mas que exploram coisas básicas, sentimentos básicos. E isso é um bocado o grande problema do terror, em comparação, por exemplo, que surge sempre um bocado no mesmo pacote, por exemplo, a pornografia. A única diferença é que faz mais dinheiro e estreia nos cinemas. Mas é um bocado a ideia que está escravo da lógica de fazer medo ou de meter nojo. Sim, sim. E não é bem assim. Isso é um grande preconceito. Que tem, de certa forma, marginalizado o terror, mas eu acho que o terror tem a sua sobrevivência, deve-se um bocado a esse estatuto marginal, mais do que se fosse uma coisa muito mainstream. Então, só mais uma pergunta para concluir. O festival, ao longo dos anos, tem contado com a presença de convidados que são grandes nomes do cinema de terror. Que nomes é que poderíamos esperar ver em edições futuras? Qual é que seria... Wishful thinking. Exatamente. Quem é que tu queres? Nós temos uma lista. Fizemos uma lista no primeiro ano. Uma kill list. Sim, exatamente. Uma kill list. Todos os anos vamos riscando. Embora gostássemos de trazer de volta alguns que já cá passaram, mas pronto, vamos com calma. Pode ter dinheiro para trazer vários. Sim. Fazer cá um jantar, uma reunião de mestres. Mas estas coisas não dependem um bocado da tua vontade. Nós fizemos uma lista e todos os anos não há preferências do género, temos este ou aquele. Temos que perceber quem é que está disponível, quem é que quer vir, quem é que pode vir ainda. Mas quem é que gostaria mesmo que viesse? Todos os grandes mestres eram um sonho, não só para nós, mas também para o público, acho eu, né? Como John Carpenter, John Landis, esse já veio, o Joe Dante, por exemplo. O Craven. Mas todos os grandes mestres gostaríamos de um dia ter o prazer de poder estar com eles na sala 1, como uma masterclass, ou, né, para apresentar um filme. E acho que isso também é um daqueles momentos, é um bocadinho que também que traz muita gente ao festival e que dá aquela motivação para continuar. De qualquer maneira, um dos nossos objetivos é também, à medida que for possível, aumentar um bocadinho o orçamento, trazer mais convidados, de se calhar primeiras obras, de pessoal mais desconhecido, porque são esses também que vão fazer a história e que se calhar vai ser interessante lembrarmos daqui a alguns anos que passou pelo Motel X, sei lá, Pascal Laugier, que vem cá este ano, ou até o próprio Eli Roth, sabe-se lá até onde é que ele poderá chegar. E é isso, mas quer dizer, eu acho que o nome que mais vezes surge é o de John Carpenter. Mas é também é natural, é uma das grandes referências, mas é também um dos mais difíceis de trazer, não só para nós, mas para aquele festival chamado Classe A. Contrário do Série Z, que é o nosso. Exato. Como Cannes, Veneza, etc. É também muito difícil trazer certos realizadores porque, por várias razões, ou porque eles decidiram que não saem de casa, ou que não podem, ou porque já são mais velhos, ou porque seja esta ou por outra razão. Estão nas tintas. Ou que preferem estar a filmar, não é? Ou preferem, então, já não têm idade, ou a saúde já não é... Quer dizer, nem toda a gente tem saúde para fazer, por exemplo, o que o Robert fez, que deu-lhe 500 autógrafos, assim, numa tarde, ele já tem 70 anos. Exato. Mas pronto, há uns que gostam do que isto lhes proporciona, que é poderem dar a volta ao mundo, ir a festivais e conhecer pessoas, e estar com pessoas, sei lá, em sítios como Portugal, uma sala cheia de pessoas que gostam da tua obra, dos filmes que tu fizeste. Quer dizer, agora há outros que têm outras opções, as pessoas são diferentes, mas... Agora, mesmo os casos difíceis, nós só desistimos, só vamos desistir deles quando eles morrerem. Mesmo assim, devemos fazer uma ação. Eu acho que pode, um claro, eu acho que sim. E vocá-los por Skype. O Necromancer aberto à frente do microfone. Há de ser possível, um dia destes, com cá fantasmas na internet. É mais fácil. Bem, então vamos concluir esta entrevista. Temos a agradecer-vos a vossa presença aqui. Obrigado, no nosso estúdio. Muito obrigado. E boa sorte para o festival. Obrigado. Obrigado.